maravilha achei, nele encontrei salvação. Rei, Rei dos reis, ele é o Rei dos reis. Jesus é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Ó, Jesus é o Rei dos reis, Senhor para sempre ele é. Oh, sei que chorar jamais, no céu não haverá mais pranto. Oh, com Jesus Cristo estou, hoje não choro, só canto. Vem amigo, vem correndo, Deus tem pra ti solução. Jesus é o Rei dos reis, Senhor para sempre ele é. Jesus é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Jesus.